Fecheiro 65, capítulo 31. Regresso a Inverness. O cheiro de móveis polidos, chão encerado, tinta fresca e ambientador pairava em nuvens sufocantes no corredor. Nem mesmo estas evidências olfatórias do zelo doméstico de Fiona conseguiram competir com os aromas deleitáveis que vinham da cozinha. Morre de inveja, Tom Wolfe, murmurou Roger, respirando fundo, enquanto colocava a sua mala no corredor. Definitivamente, a velha casa estava sob nova orientação, mas nem mesmo a sua transformação de casa paroquial a pousada tinha conseguido alterar a sua personalidade básica. Recebido com entusiasmo por Fiona e um pouco menos por Ernie, ele entrou no seu antigo quarto, ao cimo das escadas, e dedicou-se prontamente ao trabalho de averiguação. Não foi assim tão difícil. Além da desconfiança normal dos habitantes das terras altas em relação a desconhecidos, uma mulher de 1,80 m com cabelos ruivos até à cintura costumava chamar a atenção. Ela viera de Edimburgo para Inverness. Ele tinha a certeza disso. Ela fora vista na estação. Além disso, ele sabia que uma mulher alta e ruiva contratara um motorista para a levar para o campo. O motorista não tinha uma verdadeira noção do local onde tinham ido. Só sabia que de repente a mulher dissera: aqui, é este local, pode parar aqui. Ela disse que pretendia encontrar os amigos para uma caminhada pelas charnecas, dissera o motorista encolhendo os ombros. Levava uma mochila e estava vestida para caminhar. Isso é certo. O dia estava demasiado úmido para uma caminhada nas charnecas. Mas você sabe como estes turistas norte-americanos são malucos. Bem, pelo menos ele sabia que espécie de maluca ela era. Maldita a sua teimosia e insistência. Se ela pensava que tinha de fazer isto, por que raio é que não lhe disse? Porque não queria que tu soubesses, amigo, pensou ele, desanimado. E não queria pensar no porque não. Até agora ele conseguira. E só havia uma maneira de continuar a segui-la. Claire especulara que o que quer que fosse estava ligado aos festivais antigos do Sol e do Fogo. Parecia funcionar. Ela viajara no tempo pela primeira vez no Beltane, a 1 de maio, e na segunda vez no Samhain, a 1 de novembro. E agora Brianna evidentemente seguiu os passos da mãe, indo no Beltane. Bem, ele não iria esperar até novembro. Só Deus sabia o que lhe poderia acontecer em 5 meses. Mas Beltane e Samhain eram festivais do fogo. Havia um festival do sol entre eles. A noite do meio do verão, o solstício de verão, seria a próxima. A 20 de junho, dali a 4 semanas. Ele rangeu os dentes ao pensar que teria de esperar, pois o seu impulso era ir agora sem pensar no perigo. Mas não conseguiria ajudar Brianna se o seu impulso de ir imediatamente atrás dela o matasse. Não tinha qualquer ilusão acerca da natureza do círculo de pedras. Não depois do que vira e ouvira até então. Muito discretamente, começou a fazer os preparativos que podia. E à noite, quando o nevoeiro vinha do rio, tentava distrair os seus pensamentos a jogar damas com Fiona, indo ao pub com Ernie e, em último caso, abrindo de novo as dezenas de caixas que ainda atafolhavam a velha garagem. A garagem tinha um ar de milagre sinistro. As caixas pareciam multiplicar-se como pães e peixes. Sempre que abria a porta, via cada vez mais caixas. Provavelmente terminaria a tarefa de separar as coisas do seu falecido pai um pouco antes de morrer, pensou. Apesar disso, por enquanto, o trabalho maçador era uma bênção divina, pois ocupava suficientemente a sua mente, impedindo-o de enlouquecer durante a espera. Nalgumas noites, até conseguia dormir. tens uma fotografia na mesa. Fiona não olhou para ele, mas manteve a atenção voltada para os pratos que estava a lavar. Muitas fotografias. Roger bebeu um gole de chá com cuidado. Acabado de fazer, quente, mas não a escaldar. Como é que ela conseguia fazer isto? Há alguma que queiras? Sei que há muitas fotos da tua avó. Está à vontade. Mas eu gostaria de ficar com uma. Ela ergueu o olhar para ele, um pouco surpreendida. Da minha avó? Sim, o nosso pai vai gostar de vê-las. Mas eu referia-me à grande. Grande? Roger tentou ver qual era a foto a que ela se referia. A maioria delas eram fotos a preto e branco, tiradas com a antiga Brownie do reverendo. Mas havia algumas fotos maiores. Uma dos pais dele, outra da avó do reverendo, que parecia um pterodáctilo em bombazina preta, tirada na ocasião do 100º aniversário da senhora. Fiona não podia estar a referir-se àquelas. Daquela que matou o marido e fugiu. Fiona contraiu os lábios. Daquela? Ah! Roger bebeu um grande gole de chá. Estás a referir-te a Gillian Edgars. Ela mesma? Repetiu Fiona com teimosia. Porquê que tens uma foto dela? Roger pôs a chávena e agarrou o jornal da manhã de um modo casual. À medida que pensava no que dizer, alguém me deu aquela foto. Quem? Fiona normalmente era persistente, mas raramente tão direta. O que é que a incomodava? A senhora Randall, a doutora Randall, quero dizer, porquê? Fiona não respondeu, mas comprimiu ainda mais os lábios. Roger, nesse momento, já tinha perdido todo o seu interesse pelo jornal. Pousou-o com cuidado sobre a mesa. Conheci-la? Perguntou ele. A Gillian Edgars? Fiona não respondeu diretamente, mas virou-se de lado, mexendo o chá. Tu já foste às pedras em Craignadun? Joyce disse-me que Albert te viu a descer a colina quando ele conduzia para Drumnadrochit na quinta-feira. Sim, fui. Não é crime, pois não? Ele tentou ser engraçado, mas Fiona não ligou. Tu sabes que é um lugar assustador, com todos aqueles círculos. E não me digas que foste até lá só para admirar a vista. Eu não te diria isso. Ele recostou-se na cadeira a olhar para ela. O cabelo preto encaracolado de Fiona estava de pé. Ela penteava-o com as mãos quando estava agitada. E naquele momento, certamente estava muito agitada. Tu conheces-la. É isso mesmo. Claire disse que a tinhas conhecido. O pequeno lampejo de curiosidade que ele sentira ao ouvir o nome de Gillian Edgars crescia e tornava-se uma chama clara de ansiedade. Não posso conhecê-la, pois não? Ela morreu. Fiona levantou rapidamente a tigela vazia de ovos, os olhos fixos nos fragmentos das cascas de ovos. Não morreu? Roger agarrou-a pelo braço, impedindo-a. Morreu? É o que todos pensam. A polícia não encontrou quaisquer vestígios dela. A palavra polícia saiu com o seu sotaque das terras altas. Talvez eles não estejam a procurar no lugar certo. O rosto corado de Fiona ficou completamente pálido. Roger apertou-lhe mais o braço, apesar dela não estar a fazer qualquer esforço para se libertar. Ela sabia, raios partam, ela sabia. Mas o que é que ela sabia? Diz-me, Fiona, disse ele, por favor, diz-me, o que é que sabes sobre Gillian Edgars e as pedras? Ela afastou-se dele naquele momento, mas não se foi embora. Só ficou ali, rodando a tigela de ovos nas mãos, como se fosse uma ampulheta em miniatura. Roger levantou-se e ela afastou-se, olhando para ele com receio. Um acordo, então, disse ele, tentando manter a voz calma para não a assustar. Diz-me o que sabes E eu digo-te porque é que a doutora Randall me deu aquela fotografia. E porque é que eu estava em Craig na Dune. Tenho de pensar. Rapidamente ela curvou-se e pegou na bandeja de louça suja. Já tinha saído antes que ele pudesse dizer qualquer coisa para impedi-la. Lentamente ele sentou-se outra vez. O pequeno almoço estava bom. Todas as refeições de Fiona eram deliciosas. Mas caiu-lhe no estômago como um saco de berlindes, pesado e indigesto. Não deveria ser tão ansioso, disse a si mesmo. Era o segredo para não se decepcionar. Afinal, o que é que Fiona podia saber? Ainda assim, qualquer menção a respeito da mulher que dizia chamar-se Gillian e mais tarde Gaylis era o suficiente para chamar a sua atenção. Ele agarrou a chávena de chá que negligenciara e bebeu sem sentir o gosto. E se ele cumprisse o acordo e lhe contasse tudo? Não só sobre Claire Randall e Gillian, mas sobre si próprio. E sobre Brianna. Ao pensar em Bri, sentia como que uma pedra no peito, com o medo a espalhar-se em todas as direções. Ela morreu. Dissera Fiona sobre Gillian. Não morreu? Morreu? Responderá ele, imaginando uma mulher, olhos verdes arregalados e cabelos claros soltos ao ar quente de uma fogueira, pronta para correr pelas portas do tempo. Não, ela não morrera. Não naquela altura, pelo menos. Porque Claire tinha-a conhecido. Iria conhecê-la? Mais cedo, mais tarde, ela não morrera, mas estava morta? Deveria estar agora, não é? E mesmo assim, maldita confusão, como é que ele conseguiria pensar nisso coerentemente? Demasiado inquieto para permanecer num lugar, levantou-se e atravessou o corredor. Parou na porta da cozinha. Fiona estava de pé, em frente à banca, a olhar pela janela. Ela ouviu e virou-se, com um pano de louça ainda não usado na mão. O rosto estava vermelho, mas determinado. Não devo dizer, mas direi. Preciso de o fazer. Ela inspirou fundo e ergueu o queixo, parecendo um pequinês a enfrentar um leão. A mãe de Bri, aquela simpática doutora Randall, perguntou-me sobre a minha avó. Ela sabia que a minha avó tinha sido uma dançarina. Dançarina? Como assim? Nas pedras? Roger sentiu-se ligeiramente surpreendido. Claire dissera-lhe quando ele a conheceu, mas ele nunca tinha acreditado que a senhora Graham, tão respeitável e séria, realizara cerimónias arcanas nas colinas verdejantes na madrugada de maio. Fiona expirou profundamente. Então, tu sabes. Foi o que pensei. Não, não sei. Só sei o que Claire, a doutora Randall, me disse. Ela e o marido viram mulheres a dançar no círculo de pedras ao amanhecer do Beltane. E a tua avó era uma delas. Fiona abanou a cabeça. Não era só uma delas, não. A minha avó era a chamadora. Roger entrou na cozinha e tirou-lhe o pano da louça da mão. Vem cá e senta-te, disse ele, levando-a para a mesa. E diz-me, o que é uma chamadora? Aquela que chama ao sol. Ela sentou-se sem resistir. Já se tinha decidido, pensou ele, e a contar-lhe. É uma das antigas línguas. A canção do sol. Algumas das palavras parecem-se um pouco com o gaélico. E na verdade não é canto, mas também não é falar. É mais como o padre na igreja. Tem de se começar no momento certo, quando a luz do amanhecer aparece no horizonte, para que, quando terminar, o sol entre pela pedra. Lembras-te de algumas das palavras? O lado estudioso de Roger mexeu-se lentamente e a curiosidade fez-se notar no meio da confusão da sua cabeça. Fiona não se parecia muito com a avó, mas olhou de uma maneira que o fez lembrar a senhora Graham na sua sinceridade. Sei-as todas, disse ela. Agora sou eu, a chamadora. Ele percebeu-se que estava boquiaberto e fechou a boca. Ela agarrou na lata de biscoitos e colocou-a na frente dele. Mas não é o que precisas de saber, disse ela, muito prática, e por isso não te vou dizer. Tu queres saber sobre a senhora Edgars. Fiona conhecera Gillian Edgars, claro. Gillian fora uma das dançarinas, apesar de ser nova no grupo. Gillian fizera perguntas às mulheres mais velhas, disposta a aprender tudo o que pudesse. Também quisera aprender a canção do sol, mas isso era segredo. Só a chamadora e a sua sucessora é que sabiam. Algumas das mulheres mais velhas sabiam parte dela. Todas as que tinham ouvido o cântico todos os anos durante muito tempo, mas não toda. E nem os segredos de quando começar e como medir o tempo da canção para que coincidisse com o nascer do sol. Fiona fez uma pausa, baixando o olhar para as mãos entrelaçadas. São mulheres, só mulheres. Os homens não fazem parte disto. E nós não lhes contamos, nunca. Ele pousou a sua mão sobre a dela. Estás a fazer o que é correto, Fiona, disse ele muito delicadamente. Conta-me o resto, por favor. Preciso de saber. Ela respirou fundo, uma respiração trêmula, e retirou a mão de debaixo da dele e olhou diretamente para ele. Sabes para onde ela foi? A Brianna? Acho que sim. Ela foi para onde a Gillian foi, não é assim? Fiona não respondeu, mas continuou a olhar para ele. A irrealidade da situação invadiu-o de repente. Ele não podia estar ali sentado, na confortável e velha cozinha que eu conhecia desde pirralho, a bebericar chá de uma chávena com o rosto da rainha pintado, a falar sobre pedras sagradas e viagens no tempo com Fiona, não com a Fiona, pelo amor de Deus, cujos interesses se resumiam a Ernie e à economia doméstica da sua cozinha. Ou pelo menos era o que ele pensava. Agarrou na caneca, despejou o líquido e pousou-a com um leve baque. Tenho de ir atrás dela, Fiona, se puder. Posso? Ela abanou a cabeça, claramente receosa. Não sei. Só sei que são só mulheres. Talvez só as mulheres possam viajar no tempo pelas pedras. Roger agarrou no saleiro. Era disso que ele tinha medo. Ou uma das coisas que temia. Só temos uma maneira de descobrir, não é? Perguntou ele casualmente. No fundo da sua mente, espontaneamente, uma rocha alta aparecia, escura como uma ameaça, contra o céu suave da manhã. Tenho o caderno dela, disse Fiona. O quê? De quem? Da Gillian? Ela escreveu alguma coisa? Sim, escreveu. Existe um lugar. Ela olhou para ele e lambeu os lábios. Mantemos as nossas coisas ali, prontas, com antecedência. Ela deixou o caderno ali e eu tirei-o depois. Depois do marido de Gillian ter sido encontrado assassinado no círculo, acreditou Roger, que era o que ela queria dizer. Sei que a polícia provavelmente deveria ficar com ele. Continuou Fiona. Mas eu não quis dá-lo a eles. E, no entanto, fiquei a pensar. E se tiver alguma coisa a ver com a morte? E eu não podia devolvê-lo ao local onde estava, se ele fosse importante. E agora? Ela ergueu o olhar para Roger, pedindo-lhe compreensão. Era o caderno dela. Sabias o que ela escrevia? E se ela o deixara naquele lugar? Era segredo. Roger assentiu. Fiona concordou e respirou fundo. Por isso, li-o. E é assim que sabes? Para onde é que ela foi? Disse Roger delicadamente. Fiona suspirou e sorriu-lhe abertamente. Bem, o caderno não vai ajudar a polícia, isso é mais que certo. E achas que me poderia ajudar? Espero que sim, disse ela simplesmente, virando-se para o aparador, onde abriu uma gaveta e retirou do seu interior um caderno pequeno com capa de tecido verde.